Gol no 776, reduzir velocidade para 1909 nós devido ao tráfego. Descida para 2.000 pés, Airbus 320, número 2 para aproximação. 190, pode ser 200 nós no 776? Afirmativo, 2009. 200 no 776. Confirme 2.000 pés, 776. Cruzando no momento 3.500 pés para 2.000 pés. Sentir a gente, 2.000 também? Confirme. É, para nós foi passado 2.000 pés ou 3.000 pés? No 776? Cruzando 3.000 pés para 2.000 pés. Ciente, 3.000 pés, então, ou no 776. Controle, gol. 940, decolou na sua escuta. Gol no 940, boa noite, contato radar, saída da El, sub, mantenha 360. Boa noite, 360. Establecido 10:30 fuera de Europa, sorry, establece tiempo en Oklahoma, South Europa, 083. Roger, complete fine and contact tower on frequency 118.6. 118, Europa, 083. Controle, boa noite, voo no 884. 6, desce para 2.000 pés, o 3 ADLS, reposto estabilizado. 2.000 pés, reportaria estabilizada no 776. É do centro para estar tá pagando a sua frequência. Só ligou no 884. 884, boa noite, chegada Mari, desce e mantenha nível 050. Ligou no 884, autoriza o voo ETAP? Autorizado ETAP, gol no 884. Estabilizou agora na 786. Completando do procedimento, ele é SX Ration, torre 118.6. 118.6, boa. Boa. Paulo 940, chame Recife no 251, na secundária no 3325. 351, 3325. Trip 5218, boa noite. Chegada Mari, desce e mantenha nível 060. Chegada Mari, 060. Só que você está presente em Rua Proa 070, por 20 minutos, para evitar a formação, senhorita. Sente autorizado. Controle de Salvador, trip 5218. Trip 5218, autorizado para o 070. Autorizado, 070. Bom no 884, desça e mantenha 3.000 pés, altitude no 08. 3.000, então desce, bom no 884, no 096. Bom no 884, reautorizado, desce para 2.000 pés, autorizado LS, pode estabilizar. Autorizado 2.000, então LS, chamarei estabilizado 884. Salvador, control, papapá, CA, Foxtrot, Yankee, dial departure. Papapá, CA, Foxtrot, Yankee, read the contact, dial departure, climb and maintain flight level 430. At dial departure, climb and maintain flight level 430, CA, Foxtrot, Yankee. Salvador, passarelo 224, informação Victor. Passarelo 2224, boa noite, chegada Mari, desça e mantenha nível 070. Devido ao tráfego, reduz a velocidade para 250 nós. Passarelo 2224, sente, descida para 050, mantendo 250 nós indicados. Trip 5218, desça para nível 050. Para 050, trip 5218. Poderá informar nosso mano número para pouso, xerife? Número 2, na aproximação. Número 2, obrigado. Trip 5218. Você tem condições de manter a presente velocidade até Duna? Afirmativo, até o externo, senhorita. Gente, mantenha a presente velocidade. Trip 5218. Permanece número 2 para pouso? Afirmativo. Trip 5218 da presente autorizado Duna, desça para 2000 pés. Ajuste 1018. Para 2000, Duna, o Trip 5218. 10018 Nautilus. Salvador, boa noite, TAM 3197 na saída da El Vida, cruzando 1800 pés. TAM 3197, boa noite, contato radar, saída da El, sub mantenha 380. 380, solicita para o dito da El, presente. Prezado da El, TAM 3197. Obrigado, da El. Passarido 2224, reduz a velocidade para 2209. Gente, 2209, passarido 2224. Papapá, Sierra Foxtrot Yankee, contact receive on frequency 125.1, if enable 133.25. 125.1, if enable 3325, Sierra Foxtrot. Visual, boa noite, 84. Boa noite, 84, completo do procedimento, chame torre 198, decimal meio. Boa. Pedro 2224, por gentileza, reduz a velocidade para 2009. Gente, 2009, passaria 2024. Alfa-Romeo, boa noite, Alfa-Romeo 28, passa 200, paramos no 70, gente da X-Ray. Jetman 728, boa noite, chegada Mário, desça e mantenha nível 050. 050 na Mário, né, 728. Passarei do 2224, desça para 3.000 pés, ajuste no 08. Para 3.000, ajustado 1018, passarei do 2224. Salvador, poderia confirmar o número na sequência do 6728? 728, seu número 3 para aproximação. Obrigado. Tá visual, está 5 milhas para a posição dona, visual com o campo. Sim, a gente completa o procedimento, chame torre, 198, decimal meia. 18,6, boa noite, muito obrigado. Tan 3097, chame centro Recife, no 251, no secundário, no 3325. 251, 3325, tá 3197, boa. Passarei do 2224, desça para 2.000 pés, ajuste no 08, autorizado LS, após estabilizar. Pela 2.000, ajustado no 08, passaria 2224. 728, desça para 2000 pés, ajuste na 08. Ajustou no 08, 2000 pés, 28. Salvador, passaria 2x4, fui LS, cabo 010. Completão do procedimento LS X-Ray, chame torre 1186, bom pouso. Torre 186. Sem indicativo, Papa Romeu Lima, Tia Leco. Papa Romeu Vitor Tia Leco, chame controle Salvador na frequência 119.35. Meu Vitor, se alega, sem a identificação. Papá Romeu Vitor, se alega, contato radar 69 milhas, sudoeste do Velho de Salvador. Para interceptar a chegada mar e voe na proa da mesma, reporte para descido. Afirmativa, da presente da Salvador. Mande para o Mestre 28, 2000, está autorizado nessa proa? Confirme. O Mestre 28 descendo para 2000, está autorizado nessa proa, o X-Ray? Autorizado, sim, aliás, reposto autorizado. Hoje. Tango Vitor Tialeco, desça para 1.500 pés, vou ir na proa de Vera Cruz para ingresso no corredor Vera Cruz. Ativo, Tango Vitor Tialeco, vou ir na proa de Vera Cruz para ingresso nos corredores. Papa Tango Vitor, Charlie Echo, desde parou no 1500 pés. Ajuste no 09. Obrigado, Mercedes 28. Sim, completo do procedimento LSX-Way, chame torre 118, 6, FGS-6728. 86, obrigado.